Um grande aparato militar foi montado no posto de pedágio em São Miguel do Iguaçu no início da manhã desta sexta-feira. A operação contou com um helicóptero da Polícia Militar do Estado do Paraná e também com uma base de comando e controle composta pelo último equipamento recebido pela PM de Foz do Iguaçu. O caminhão monitor foi instalado ao lado da praça de pedágio e, com câmeras de monitoramento, fez a varredura da estrada e das proximidades. O helicóptero, circulando nas proximidades da rodovia, transmitia em tempo real imagens para a central de comando, orientando as equipes que estavam em terra sobre a localização. Esta é a primeira operação sincronizada realizada pelas autoridades da fronteira. Antes, helicópteros eram empregados, mas apenas o piloto e o copiloto tinham acesso às informações em tempo real. Com a transmissão sendo feita de forma instantânea, é a primeira vez. E o resultado foi bom, avaliaram os coordenadores da operação. Segundo o que foi relatado, esta situação deve se repetir outras vezes e em qualquer circunstância em que a Polícia Militar tenha que intervir sob tensão. O helicóptero já não está mais baseado em Foz do Iguaçu. A operação foi apenas um teste para demonstrar a confiabilidade, a praticidade e funcionalidade do sistema. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.